Silêncio no estúdio, estamos gravando. Peraí. Como assim, não, velho? Não, porque vocês estavam conversando um monte de merda aí e eu tava divagando. Aí eu já tava entrando no modo autista aqui, agora eu tenho que voltar. É. Bem-vindos a mais um Surrealmente! Surrealmente! Estamos de volta! Surrealmente! Meu nome é Júlio Samico. Meu nome é Dimitri Cosma. Meu nome é Leonardo Almeida. O que é o surrealismo, né? Surrealismo basicamente é a realidade dos sonhos. Se traduz basicamente a isso. E a gente vai entender um pouco. Não vai dar para falar tudo, porque o assunto é muito extenso, é um assunto gigantesco, engloba todas as formas de arte. Então, provavelmente, essa é a primeira parte de um programa que vão ter vários programas. Se vocês gostarem, obviamente. Então, vocês vão falar se vocês vão gostar. A gente vai voltar ao assunto futuramente, porque é um assunto inesgotável. E, pessoalmente, é um assunto que eu amo, assim, é um assunto que eu idolatro totalmente. Olha aí, Dimitri, nosso amante do surrealismo. Ui. Léo, tem algum detalhe, alguma coisa a dizer, a informar pro público? Rapaz, sobre surrealismo, eu confesso que eu tenho uma certa dúvida no que ele se identifica com a psicodelia, que foi o tema que a gente falou, eu acredito que no podcast que saiu antes, né? Porque a ordem tá meio bagunçada. Mas eu acredito que é tudo a mesma família, né, cara? O surrealismo é o primo esquisito da psicodelia, ou a psicodelia é o primo esquisito do surrealismo. Qual veio antes, né? A gente vai discutir isso. Qual veio antes, o psicodelismo? Exatamente. Ou o surrealismo? Qual influenciou qual? Como surgiu o surrealismo? E se ele existe até hoje, se ele parou? Algumas pessoas falam que ele acabou na Segunda Guerra. Vamos ver tudo discordo, isso, né? Vamos ver. Discordo totalmente. Muito bem, vamos falar de cinema surrealista. Eu acho que eu vou começar, vou me dar ao direito de começar e vou falar do expoente máximo do cinema surrealista, que é Luiz Buñuel. Ele que praticamente criou o cinema surrealismo e acredito que ele, junto pouquíssimos outros que foram pro mainstream, que ficaram conhecidos, né? Na verdade, existem outros, mas os que são mais conhecidos, Luiz Buñuel, Alejandro Jodorowsky e David Lynch, obviamente, que vocês conhecem. Vamos falar um pouco sobre a origem do cinema surrealista, né? E o filme mais conhecido, e eu vou indicar aqui, é obrigatório, o filme de Luiz Buñuel, escrito por Luiz Buñuel junto com o Salvador Dalí, Um Cão Andaluz. É um curta-metragem de 16 minutos, espetacular, foi escrito de acordo com os sonhos que eles tinham. Então eles dormiam, sonhavam, acordavam, escreviam e separadamente eles iam escrevendo isso e depois juntaram, formando uma história espetacular, uma viagem ao inconsciente dos dois. Houve bastante influência de Freud aí, né? Nessa maneira nova de compor coisas, de criar coisas, né? Sim. Neste novo método de criação artística. Sim, sim. Freud teve total influência nos criadores do movimento surrealista, né? E Buñuel e Dalí participaram desse pontapé inicial, juntamente com o André Breton, que foi realmente, vamos dizer, que o pai do surrealismo foi o André Breton, quando ele criou o Manifesto Surrealista, né? Mas a gente já tá adiantando um pouco. Vamos botar o link desse manifesto no post, né? Vamos sim. É importantíssimo, acho que esse foi o pontapé inicial do surrealismo, foi aí que nasceu, aí que é o embrião do surrealismo. Na verdade, veio de antes, tá? Veio do dadaísmo. O dadaísmo originou o surrealismo. O dadaísmo era uma forma de arte que negava as coisas, né? Mas assim, e o filme? Vamos voltando ao filme. E, é verdade. É isso. E eu acho assim, esse é o filme, pra quem quiser entender o que é o surrealismo, como o surrealismo é expressado em forma de cinema, tem que assistir esse filme. Um Cão Andaluz. É um filme de 1924. Filme mudo. Filme mudo. Obviamente. Exatamente. É, 1924, é óbvio que é mudo, né? Filme mudo, sensacional. Esse filme, na verdade, ele faz até uma dupla com o filme que veio em seguida do Buñuel, que é A Idade do Ouro. Também espetacular, ele já é um pouco mais longo, mas ele constrói os personagens, constrói a dinâmica da história de uma forma que flui naturalmente. Todos os filmes do Buñuel são considerados surrealistas? Por exemplo, a Dama da Tarde, não é isso? A Dama da Tarde também. E no que esse filme, ele é considerado surrealista? No caso, o primeiro foi por causa do sonho, mas esse segundo, qual é o elemento que torna ele candidato a ser considerado surrealista? Também é o mesmo conceito. Tudo que envolve o surrealismo, ele trabalha o conceito de sonhos, não necessariamente os sonhos de você estar dormindo. Você pode sonhar acordado, que... existem técnicas surrealistas que te fazem liberar, como automatismo psíquico, por exemplo, que te fazem liberar o seu inconsciente e você acordado consegue se expressar como se estivesse sonhando, dormindo. Você tira seus crivos todo o seu bom senso, as suas travas psíquicas e consegue liberar seu inconsciente e deixar ele fluir livremente. Aí me diz uma coisa. Qual é o enredo? No caso, existe um enredo, então, nesse segundo filme, ou simplesmente é uma aglutinação de situações inverossímeis? Qual é o enredo desse segundo filme? Na verdade, qual é o enredo do primeiro? O Cão Andaluz, ele tem uma história, ele tenta criar uma história linear, mas não está bem claro. Você tem a sua interpretação para a história. Cada espectador vai ter a própria interpretação para a história. Mas é uma história linear. Ele tenta contar uma história. Então, avançando aí muitos anos na frente, a gente tem, por exemplo, o David Lynch, né? David Lynch. Que tem aquele... Eu acho que é o mais conhecido. Um dos filmes mais surreais que eu já vi é o Mulholland Drive, né? Que é o no Brasil Drive. Saiu como... Acho que é a Cidade dos Sonhos, né? Sim. É com a Naomi Watts. Mas se é pra indicar um do David Lynch, vou até atropelar aqui o pessoal, as indicações. Azul. Não, o primeiro filme do David Lynch chama Eraserhead. Esse é um dos filmes mais bizarros, mais grotescos e uma narrativa... Tem nome nacional? Tem nome no Brasil? Acho que não. Acho tradução? Que se manteve como Eraserhead. Eu nem sei se foi lançado no Brasil oficialmente, assim. Você vai ter que procurar por fontes. Mas assim, o Mulholland Drive é interessante porque eu acho que muita gente deve ter assistido, pelo menos quem gosta de filme cult, viajante, né? Filme mais, que agora todo mundo chama filme cult, os hipsters, né? Os hipsters, todos devem ter assistido o Mulholland Drive. E assim, realmente ele tem muitos aspectos que você não consegue arrancar uma interpretação direta. Você tem que criar a sua própria interpretação. É, cara, mas assim, a raiz de qualquer interpretação é você criar, né, Júlio? Não existe interpretação objetiva. Existe. Não necessariamente. Não. Mas pode... Existe você guiar o espectador, né? Você pode guiar o espectador, mas o surrealismo... Esse é o interessante do surrealismo. Ele abre as portas para você fazer a sua interpretação. Não é uma história objetiva. Nunca é uma história contada linearmente. Por exemplo, vamos voltar pro Mulholland Drive. Acho que é porque eu me lembro mais desse filme. Porque sabe como é, né? Naomi Watts e tal. Enfim, é um bom motivo. Inclusive. É um bom motivo para lembrar. Então, assim, ela é uma atriz, acho que canadense, se eu não me engano, né? Que vai para Hollywood tentar a sorte como atriz, né? E aí ela começa a trabalhar em estúdio e tal, mas isso aí é o plot básico, né? Mas aí ela chega numa casa de uma tia dela, acho que é tia, e aí a tia dela não está lá. Aí de repente aparece uma mulher, quer dizer, coisas vão acontecendo e você não sabe muito bem o porquê, não tem muita noção. Ela abre uma caixa azul e de repente é como se fosse... Uns dizem que é a caixa de Pandora. Inclusive essa ideia de caixa foi criada no Cão Andaluz. Que é uma... A protagonista começa o filme segurando uma caixa e a gente não sabe o que tem dentro dessa caixa e termina o filme sem saber. Ah, então quer dizer que isso aí... Essa cena do David Lynch, então, já é uma homenagem ao Cão Andaluz. O Cão Andaluz criou tudo, né? Ele que pavimentou essa estrada dos filmes surrealistas, todos feitos depois. Isso eu posso dizer sem a menor sombra de dúvida que todos os filmes tiveram influência do Cão Andaluz. É o que eu quero dizer com a interpretação, Léo, é isso. É que, por exemplo, se você assiste, sei lá, Star Wars, não tem o que interpretar. Tá tudo ali, né? Luke, I'm your father, não sei o que. Não tem. Se você assiste um filme surrealista, um Quero Ser John Malkovich, por exemplo, você tem que inferir certas coisas, né? É. Não tá tudo ali, não tá tudo mastigadinho. O filme surrealista é, acima de tudo, uma experiência sensorial. É uma experiência que você vai trabalhar com seus sentidos para conseguir ter a sua interpretação. E isso eu acho que tão fascinante nesse estilo de filme. E não é muito feito, né? Não é muito constante, uma produção muito constante. Ele não tem um público tão grande, então ele é muito restrito. Eu posso indicar... Desculpa, voltando ao Luiz Buñuel, a pergunta que eu tinha feito anteriormente. O A Bela da Tarde, o La Belle du Jour, também é considerado surrealista ou pelo fato dele já estar mais velho, já adquirir outra conotação? O fato de, por exemplo, o movimento surrealista já ser considerado como terminado, né? Oficialmente, né? É. Não, na verdade, assim, o Buñuel, toda a obra dele é surrealista. Algumas mais, algumas menos. Na verdade, A Belle du Jour é bem surrealista, assim, ele tem muitos elementos. Ele, uma época que ele começou a fazer filme no México, porque ele não conseguia mais financiamento para fazer filmes na Europa. Então ele começou a fazer filmes no México, ele começou a fazer filmes por encomenda. E aí eram menos surrealistas, eram filmes mais por encomenda mesmo. Ele fazia, pegava um roteiro básico e fazia, mas fazia do jeito Buñuel. Então ele fazia sempre você vai ver alguma coisa, algum elemento que tem um toque surrealista. O filme pode até ter uma história linear, como A Bela da Tarde tem uma história um pouco mais linear, mas mesmo assim você vai ver muitos elementos surrealistas. Você não vai ver geralmente nos filmes dele você também não vai ver uma conclusão muito óbvia. A conclusão do filme você vai precisar interpretar. E praticamente todos os filmes dele, mais ou menos, mas sempre tem bastante elementos surrealistas. Posso citar, só passando, dois filmes deles que também são obrigatórios de serem assistidos. O Fantasma da Liberdade. Não, vamos ao contrário. O Anjo Exterminador, que é um filme que mostra umas pessoas de alta sociedade e estão chegando numa festa. É em francês, não é? Sim, mas então, assim, por exemplo, aquele do Tim Burton lá, o Peixe Grande, que é um filme que basicamente o cara é um barão de Munchausen, né, americano. Aí o que é que acontece? O cara vai intercalando as histórias da vida dele com a própria narrativa do filme. Isso é considerado surrealista na visão de vocês? Esse filme pode ser considerado uma fantasia surrealista. É, ele mistura elementos de fantasia. Eu já discordo. Eu acho que esse filme, ele é bastante surrealista pelo seguinte. Porque o contador de história lá, o Ewan McGregor, Obi-Wan Kenobi, nada daquilo é verdade. Ele não passou por nada daquilo. Aquilo era como ele contava a história, entendeu? Então é aquela história do sonhar... Uma romantização. É, como foi que o Dmitry falou antes, sonhar sobre a realidade, né? É, porque assim, minha grande dificuldade nessa história todinha, a gente até entrando logo, botando mais uma vez o carro na frente dos bois, minha dificuldade é só o seguinte: qual é a diferença, no caso do surrealismo, para a psicodelia? Porque eu acho que é muito, muito próximo. Vamos deixar isso pro final, pô. Calma, deixa eu falar, filha da mãe. O que é que acontece? O surrealismo, pra mim, é você introduzir elementos estranhos no ambiente da história e esses elementos interagirem, eles não serem tidos como estranhos, entendeu? Eles simplesmente vão sendo aceitos como comuns e vão... E os interlocutores da história, os personagens, eles vão reagindo a eles, entendeu? E eu acho que é isso, é o inusitado sendo absorvido. E eu acho que tá bem por aí, entendeu? Talvez não seja tanto nesse sentido de ter sempre sequências oníricas, de você tá sempre tendo que sonhar, ter essa coisa de chuva de sapo, entendeu? Eu acho que isso não é necessário pro surrealismo. Não, realmente não precisa. Mas esses elementos são criados, a grande maioria são criados em forma de automatismo psíquico. Então, quem está passando por essa situação dentro do filme, ela está reagindo de forma natural. Agora, o criador, ele criou isso sem as barreiras do consciente. Então, no caso, as obras surreais estão mais para frutos de um método, sendo o surrealismo um método, seria isso? Não, pô, na realidade o surrealismo foi um movimento. Uhum. Ele foi um movimento artístico, certo? Aí ele tinha... É um método. Não. Não é um método, porque método é uma coisa que você aplica para obter um resultado, né? Pois é, então, eles aplicam justamente o quê? O automatismo psíquico, o sonho lúcido. Não, pô, mas olha só. Um movimento artístico que tem seu método. Mas olha só, tem uma coisa diferente. Ele tem vários métodos, o automatismo psíquico é um deles, não é o único. Sim, eu não tô dizendo que é só existe um método, não. Eu tô dizendo que a ideia... Não, mas você tá dizendo que o surrealismo é um método. O surrealismo não é um método. Que o surrealismo é uma bandeira na qual se agregam várias ideias. O surrealismo é um movimento, pô. Assim como foi, sei lá, o parnasianismo na literatura. Assim como foi o cinema novo no cinema nacional brasileiro dos anos 60. Pessoal, que essa discussão é pro final, né? É. A gente tem que fazer no final essa discussão. Não, já foi, cara. Não. Oh, mas é que daí a gente perde o fio da meada da coisa. Porque no final a gente consegue linear. Se o podcast é sobre surrealismo, o fio da meada, ele pode está... Pode ser surrealismo. Faz sentido. Faz sentido. Agora eu não posso falar agora nada. Tá certo. A gente botou o carro na frente dos bois, porque na verdade não são bois. É um cano e um pinguim, entendeu? Sensacional. Ok, tudo bem. Então assim... O que é que acontece? E é porque eu estou sóbrio. Hoje eu estou sóbrio. Eita, caralho. Três cavas sóbrio vai ser lindo hoje. Todo mundo sóbrio falando sobre o surrealismo. Na verdade, o máximo de pico que eu vou ter aqui vai ser dopamina por privação de sono. Então, olha só. Se é pra ser surreal, vamos ter que... Parabéns pra você. Parabéns pra meu pau de ovo. Que é isso, pô? Por quê? Não. Isso é gay demais. Corta esse negócio, velho. Ai, gravando podcast no aniversário do cara. Essa aí eu vou deixar, viu? Pelo menos pro esse change, erros. Esse change gay vai ficar, viu? Vai ter que ficar. Se liga esse negócio. Se liga, rapaz, ó. O Anjo Exterminador é um filme feito em espanhol na fase do México do Buñuel. Ele já podia, numa época que ele já tava voltando. Ele já estava voltando pro surrealismo. Depois de ter feito aqueles filmes por encomenda pra ganhar dinheiro, então ele voltou. Ele voltou com a carga total, assim, pro surrealismo. Então ele fez o Anjo Exterminador, o Discreto Charme da Burguesia, Bela da Tarde. Bela da Tarde ele fez na França. O da Burguesia também. É, também, perdão. O Anjo Exterminador, ele foi nessa época que ele já tava voltando ao surrealismo. E um outro filme que eu não podemos deixar de falar, que pra mim é uma dos melhores filmes do Buñuel. Foi um dos últimos filmes dele, que é o. Aquele meme, como é? Que tinha coisinha. Não, que calma. Passava na Globo, naquela novela. Calma. Meu nome. Bichinho. Como é? Ali. Calma aí. É... O Fantasma da Liberdade. Que Ferreiro do Gado, pô. Como é? A gente tá querendo alterar mesmo hoje, velho. Tá difícil. Eu vou trollar, no próximo eu vou trollar. O que foi que houve, Léo? Foi que houve? Não, é porque toda vez que alguém fala, não, aquele filme, como é o nome? De como é aquele ator que fez aquele outra peça, aí eu começo a bagunçar, foi mal. Não, você pode bagunçar, pô, não tem problema não. Sim, escuta, a gente não tava falando de um filme da busca do ouro e do cachorro andaluz, não? Tem certeza que tu não tá bêbado, não? Bêbado é outra coisa, né? Vocês não, porque vocês estavam falando, esse do Fantasma da Ópera aí entrou no final aí. Fantasma bicho, da Ópera, você falou assim, relaxa. É o Cão Andaluz... A busca do ouro, não, porra. Como é o nome do segundo filme do Buñuel? A Idade do Ouro. A Idade do Ouro pra busca do ouro é meio ponto, meu amigo. Na prova tá meio certo. É aquele fezinho com o pau. Então, assim... eu queria mais... Eu tô mais interessado nesses dois filmes, pô. Porque se eles são o bench, se eles são o modelo, é interessante a gente dar uma discorrida sobre eles, não? Na realidade... Ah, já falou. Na realidade, assim, esses filmes... Primeiro, assim, que são filmes mudos, né? E sim. Pelo menos o primeiro é um curta-metragem, o segundo também é, né? O segundo é um média-metragem. Média-metragem. Então, assim, eles foram muito importantes porque muita gente, muitos cineastas pegaram elementos deles e homenagearam. Porque esse negócio que Quentin Tarantino... Quem, por exemplo? O David Lynch, por exemplo. Todos! Cara, a adaptação é do Aronofsky? É não, né? Do David Lynch não, né? Do Aronofsky. Não sei se vocês estão confundindo com o Aronofsky. Você tá falando do Aronofsky, né? Vocês estão confundindo com o Jodorowsky. Esse é outro diretor. É porque não é Jô, é Rô, né? Jô, né? Você pronuncia Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky. Não. Jodorowsky, eu sei quem é. Você tá falando do Darren Aronofsky, é. Né? Sei, o cara que escreveu Caixa do Metabarões, eu tenho um livro dele. É, ele é quadrinista também, é. Não, é, não, ele é poeta. É, é tudo. E ele é totalmente surreal também. É. Pirado. Eu leio o livro dele aqui, cara, eu parei na metade, porque eu tava viajando no livro. Ah, se é pra indicar algum do Jodorowsky, eu vou indicar É o Topo. Mas não, eu não tava falando de Jodorowsky mesmo, não. Mas vamos pro Jodorowsky, que eu acho que temos que falar dele, ele é obrigatório, assim. É o Topo, é sensacional, e Santa Sangre. Também são filmes, são obras-primas do surrealismo, seguindo a escola Buñuel. Então, assim... Tem uma história, uma linha de uma história que acontecem coisas inusitadas no entorno que as pessoas assimilam aquilo com naturalidade. Cara, Jodorowsky, ele é uma viagem pura, pura, pura. Você já leu Caixa do Metabarões? O quadrinho? Não. Não. Incal. Não leu nada Incal, disso, né? Incal é, sim. O Incal, é um quadrinho também. O Incal, Caixa do Metabarões, ele escreveu essa bomba toda. Meu amigo, é a viagem. Inclusive, uma sequência de quadrinhos que ele escreveu, que é depois do Incal, ou é antes do Incal, peraí. Antes do Incal. É um dos melhores quadrinhos que eu li na minha vida, cara. Muito viajante. Por causa da obra dele foi que eu comprei o livro, Psicomagia. E quando ele for falar do livro, eu vou dar uma guaribada nele, mas é muito viajante, cara. E o Jodorowsky, assim, eu quero aproveitar pra fazer um apelo, porque ele tá na ativa, ele tá trabalhando e ele não consegue financiamento para fazer os filmes dele. Ele tem esse problema, porque as pessoas não conseguem assimilar a genialidade, assim, desse cara. Assim. Esse cara precisa fazer muito filme. Peraí, mas você quer fazer um apelo, é isso? Quero fazer um apelo aos produtores mundiais. Começar um projeto de crowdsourcing aí, né? Temos que bancar esse cara. Esse cara precisa fazer mais filme. Verdade. Vamos fazer assim, um crowdfunding, então. Tem que ser. Ele é chileno, vocês estão ligados, né? Que ele é chileno. Ele não é argentino, não? Eu não sei se não, ele é chileno. Ele é chileno, cara. Sim, ele é chileno. Ah, tá. Na verdade, ele mora na Argentina, né? Porque eu achei massa isso. Um beijo para las argentinas. Falando em Jodorowsky, filme viajante. Minha ideia, quando eu fui pensar em filme surreal, era justamente suscitar o conflito, né? Como o conflito já está instalado, já está ficando até chato, na verdade. Então deixa eu falar logo do filme, pelo menos. Qual filme? Porque quando eu pensei em surrealismo, cara, eu pensei no filme Lars and the Real Girl, né? Com o inglês Caruaru. Que em português, eu tô vendo aqui na Wikipédia, que saiu A Garota Ideal, né? A Garota Ideal. Aí qual é a premissa do filme? Com aquele... Ryan Gosling, né, que é um dos atores muito massa, cara, ele faz uns filmes altamente viajantes. Diga um filme bom que ele fez aí, porque pelo nome eu não tô ligado. Lars and the Real Girl. O Mundo de Leland, fantástico, cara, também o Mundo de Leland, fantástico, e fez aquele, pô, The Believer, pô. Eu não sei como é que saiu aqui no Brasil, mas é... Ah, agora eu continuo sem saber quem é, velho. Aquele cara de Lan Souza, pô, do nazista judeu. Que fantástico. Sim. Cara, não lembro, não. Um atorzão da porra, muito subaproveitado em Hollywood. Quem é o diretor desse primeiro aí que você tá indicando? Do Lars and the Real Girl. É. Cara, deixa a Wikipedia abrir aqui que eu digo. Assim, enquanto ela abre, eu vou explicar qual é a história do filme. É o filme, cara, ele é dirigido por Craig Gillespie, né? Gile de gilete, espié de espião. Como é? S-P-I é, cara, spy. É uma das formas de escrever spy, S-P-Y, né? Assim, desculpa, cara, no meu curso de inglês em Caruaru. Não, foi assim. Engraçado, mano. Aí, assim... Então, peraí, calma. O nome do cara é Craig... Que é. Qual seria a tradução de Craig para português? Craig? É Gregório, cara, né? Não, é Craig, cara. Gregório. Não, Gregório, Gregor. Gregório, espião da Gillette. Pronto. É, pode ser. Tá aí. Vamos começar a traduzir os nomes, inclusive. É interessante. Então, cara, a história do Lars and the Real Girl é o seguinte: esse Lars, cara, é um cara altamente recluso, pô. Ele vive socado dentro de casa, e por casa você entende, ele mora na garagem da casa vizinha, né? Mora na garagem da casa. E na casa mora o irmão dele com a mulher. E aí a mulher fica sempre tentando apresentar ele para as boizinhas e tal, para ver se ele faz alguma coisa da vida. mas ele nunca consegue sair. Até que um dia esse filho da mãe, ele acaba chegando num catálogo dessas bonecas reais, sabe? Real Dolls. E aí ele encomenda, Real Dolls, eu sei, pô, tô brincando. Vocês veem putaria, eu sei disso. Real Dolls são aquelas bonecas com chita, né? Aquela que tem aquela bocona em O, inflável, só que de silicone, não inflável, né? No caso, que aparentam ser mulherzinhas de verdade. Isso é coisa de japonês, né? É, coisa de japonês, pô. Isso é coisa doente. Aí, assim, não que o teu japonês seja doente, mas boa parte dessas doenças vem do Japão. Então, é, exatamente. Só uma inferência. Então, assim, Real Dolls. Então, ele acaba comprando uma Real Doll dessa aí pela internet. Aí chega, pô. E aí todo mundo fica, meu irmão, e agora? E aí o filme, ele parte dessa premissa, pô. Ele trata a boneca como se fosse uma pessoa de verdade, ela tem um nomezinho que eu não me lembro agora. E aí essa... a história vai rolando e todo mundo faz, é. E agora, ele leva ele no psiquiatra. Aí a psiquiatra não, a médica lá da cidade, ela olha e fala, ó, é melhor não contrariar, né, meu amigo? É a resposta padrão, todo médico, né, que é. Se não é virose, é melhor não contrariar. Gaziou as aulas de psiquiatria. Então o que é que acontece? Ai. Aí todo mundo faz, é, beleza. A turma começa a aceitar, pô, a boneca. E aí é que começa a viagem, porque a boneca começa a ter vida social, pô, e arrastar o Lars pra essa vida social, pô. E aí tenta, não, ela se depila e tal, e eles brigam. E o plot vai evoluindo. Eu não vou contar tudo, mas por que esse filme pra mim ele é surreal? Porque como é que a boneca adquire vida social? Os vizinhos começam a interagir com ela, pô. Ah. Oi, fulana, tudo bem? Como é que tá? Ei, Lars, levando ela pra passear e tal. E a boneca é cadeirante. Mas pô, não é uma atriz, é a boneca mesmo. Não, é uma boneca o tempo todo. A boneca não fala assim. É porque eu não gosto de dizer certos spoilers, mas... Não, sem spoiler. Boneca... Eu vou dar esse spoiler, porque é foda, pô, boneca não fala o filme todinho, pô. É uma boneca, meu irmão. Entendeu? É, faz sentido essa ela não falar, né, velho? Essa proposta, pra mim, é surreal, pô. Entendeu? É como a galera que joga RPG comigo costuma dizer, é o ovo na salada de fruta, meu irmão. É o inusitado, é o louco, cara. Olha, eu não assisti esse filme, mas pelo que eu tô entendendo, eu não sei se ele se enquadra tanto ao surrealismo, porque ele não tem elementos externos influenciando com naturalidade a coisa. É uma história que poderia acontecer. É o absurdo. É uma história absurda. É o absurdo. É uma história, é uma fantasia ou... É uma história absurda, mas eu não sei se ele se enquadra num filme surrealista. Então ela não seria surrealista esse filme. Lars and the Real Girl. Bem, acho que pra avaliar, só assistindo. Assistir, mas não, tô perguntando. Pela sua descrição, assim, não sei se... Não, não se tem, é uma história não tem, que poderia... Cara. Não tem elementos externos, não tem influências. Não, não tem chuva de ácido. Não tem chuva de sapo, é. Não tem morto-vivo, tem nada. É situacional o filme, pô. Comédia da vida privada ao absurdo. Então, Dimitri, e tem um filme relativamente novo aí que eu... Acho, eu creio que tem a ver com o surrealismo. Não é muito colorido, não é muito psicodélico como alguns filmes surrealistas são. Mas trata de sonho, trata da realidade do sonho, da confusão entre realidade e sonho, que é o Inception, do Christopher Nolan. Tem algum aspecto surrealista nele? O que é que você acha? Qual a sua opinião sobre isso? Bom, por tratar do assunto sonho, ele já tem alguns elementos surrealistas. Mas eu acho que foi muito mal aproveitado. Sinceramente, eu acho que eles usaram os sonhos para fazer sequências de ação que poderiam ser na vida real, entendeu? E, em vez de aproveitar esses elementos, trazer os elementos de sonho pro filme. Essa ideia de subníveis de sonhos. Sonho dentro do sonho. Isso daí é sensacional. É uma ideia genial e isso... poderia ser muito mais bem aproveitado, trabalhado com o surrealismo dentro de uma história linear que poderia continuar sendo a mesma história linear. Mas, por exemplo, a cena do hotel que gira, né? Da gravidade, aquilo ali é surreal. Aquilo não existiria no mundo real, né? Sim, aquilo assim, é um dos elementos... É um elemento surrealista que usa a parte da cidade se dobrando também, sensacional. Mas eu acho que foi, cara, muito pouco usado. A parte da metralhadora, pô. O cara chega, pô, você não dá nenhuma arma, o cara... Não, mas eu acho que, assim... A ideia é uma espetacular ideia, mas eu acho que foi mal usada. Pra que aquela coisa do tiroteio na neve? Parece que foi assim, os produtores falaram, não, precisamos mais tiro, mais arma. Vamos lá, a gente é americano, precisa ter um monte de tiro, um monte de arma, um monte de gente matando aqui, pulando. Pra quê? Estragou, entendeu? Ficou uma coisa boba, ficou uma coisa vazia. Cara, mas o sonho tem disso, pô. Mas isso se deve, acho que... Porque, afinal de contas, era um blockbuster, tinha que vender. É. Mas assim... Dá pra entender. Dá pra entender o porquê colocaram isso. Mas tem um aspecto, então, surreal ali. Tem, tem. Ó, deixa eu defender o Nolan. Não deixa de ter, apesar de não ter sido muito bem explorado. Defenda o Christopher Nolan. Você voto vencido aqui, eu sei que eu não, não sou... Não, eu não votei, não disse nada ainda. De surreal, de surrealidade e tal, super, supra realidade. Mas assim, cara, eu acho que o filme ele é bastante viajante, bastante surreal. Porque assim... Todos os elementos visuais do filme, pô, eu não vou entrar nesse papo babaca de dizer que são metáforas e tal. Mas assim, o filme é a invasão de uma cabeça, pô. Todas as imagens que estão ali são representações da ideia da cabeça do cara, pô. Então eles vão a nível. Eles vão sonhando dentro dos sonhos pra ir entrando nas camadas mais profundas da mente do cara, pô. Então a cabeça do cara é bem vazia, porque só o que tem de nego atirando por todo lado, é só isso é a cabeça do cara. É a defesa, cara, é a defesa, eles mesmo falam. Ó, quando a turma presta atenção em você, é porque ele tá consciente que o sonho dele tá sendo bagunçado, entendeu? Essa defesa podia ser mais bem explorada. Poderia, mas aquele negócio... Não querendo reescrever o roteiro, mas poderia ser... Não precisava ser os soldados lá atirando... Mas aí que tá, é porque também você tá esquecendo o seguinte... O paradigma dos caras que estão entrando no sonho também conta. Pra eles é uma invasão, é um heist, entendeu? É uma invasão, pô. Eles vão lá pra tomar a coisa. Então, tem essa coisa cinematográfica James Bond, também é moldada pela visão dos caras, pô. Tanto que os elementos acidentais são porque a personalidade de cada um vai modificando as coisas. Por exemplo, tem o cara que é arquiteto lá do sonho, ele consegue criar coisa do nada, aquele... Eu falei da metralhadora, não foi de tiro, mas é porque o cara faz... Pô, tá tirando com a pistola, a gente tá tirando com a metralhadora. Ele, peraí. Aí ele saca a metralhadora do nada, entendeu? Porque ele molda sonho. Já tem o boyzinho Jason, o Gordon Lewis lá. Ele consegue se colocar bem dentro daquele negócio giratório, entendeu? Ele consegue se posicionar melhor naquela luta do corredor giratório, justamente porque ele tem essa prática. Enquanto que o lance do trem, pô, da mulher, entendeu? Que essa é a psicose lá, a loucura, Leonardo DiCaprio, voltando a culpa dele, voltando pra atormentar ele, quanto mais ele vai se aprofundando, entendeu? Então, assim, o terceiro nível da neve é o mais importante, porque é o Fort Knox, pô. Eles próprios fizeram o design daquilo ali pra poder fazer o cara aceitar, entendeu? Uma situação dramática. Poderia ter sido de outra forma? Poderia. Só que quanto mais irreal, menos crível seria. E aí, a ideia é o quê? Não é fazer uma inception? Não é plantar uma ideia? Tem que ter um quê de plausibilidade. Por isso, a pipoca. Nesse ponto, eu acho que o Nolan foi feliz. É, agora assim, você fala corredor giratório, porque você viu o making of, né? Porque na realidade... Não, assim, só porque o corredor no filme o corredor não gira. Não gira, muda a gravidade, tá. Não, eu sei, eu tô só porque você falou corredor giratório, a pessoa que não viu o making of vai ficar, mas que corredor giratório? Não, corredor tem, não tem. Eu tava pensando que era esse tal. Ah, você não se ligou não? Não sabia. É porque no making of você vê como ele fez, né? As câmeras ficam paradas e o corredor gira. E o corredor gira, né? Aí dá aquela impressão louca. Mas no final das contas, se você pegar pelo efeito observador, o referencial do Joseph Gordon-Levitt lá, ele tá girando mesmo, pô, o corredor gira. É verdade, você tá certo. Porque a realidade é que modificou-se todinho em relação a ele, pô. É. Moral disso, eu acho que tem alguns elementos surrealistas, mas eu acho que não pode ser considerado um filme surrealista. Ele é mais um filme de ação... Não é um Luis Buñuel. Coitado do Christopher Nolan. Coitado, se ele chegasse ao dedinho do pé... Do grande Luis Buñuel. É isso, ele tava bem. Em Nolan, we trust. Heresia. Não, ele é um bom diretor. Não, eu tô brincando aqui, mas ele é um bom diretor, obviamente. Mas são propostas completamente diferentes, né? Assim, não tem. Não dá pra comparar. Não, exato, dá pra comparar exato. Um com o outro, assim. Exato. Dúvida sanada. Dúvida sanada. Era isso mesmo. Me dá dinheiro, todo mundo já sabe. Voltando com Surrealmente, vamos falar de games agora. E quem vai falar primeiro? Quem quer falar primeiro? Tira aí no paroim pra vocês dois. Vai, Dimitri. Fala aí, Dimitri. Vamos começar a falar de games. Assim, eu vou ter que puxar a sardinha pro minha brasa, né? Eu vou indicar o game que eu fiz, que chama Surrealidade. É um game bem antigo, vai ser difícil vocês conseguirem baixar. Se vocês conseguirem baixar, tá disponível aí de graça. Cadê o link? Pra população, o link tá aí no post. Tá mesmo? Não sei se tá, né? Vamos ver se vai estar. Não prometo, você não pode cumprir. Vamos ver, se der o link vai estar no post. Se não der, o link do vídeo, pelo menos, pra vocês assistirem o jogo. Ou então tá no post. Torrent, pô. No Torrent, infelizmente, não tá ainda. Quem quiser piratear, pode piratear à vontade. O jogo já tem mais de 15 anos, então pirateiem à vontade. Fiquem à vontade, distribuam. Mas se o jogo tem 15 anos, pô, ele era o quê? Ele era pra MS-DOS? Não, ele é um game. Não, ele é um game pra Windows. Não tem pra Mac, não? Só pra Windows. Não tem pra Mac, velho. Qual a versão do Windows? Não, não tem pra Mac, pra Windows. O game foi feito em 99, tá? Ah. Depois ele saiu, futuramente saiu numa revista do CD-ROM, foi publicado em 2003, mais ou menos. Mas o game é bem antigo, ele é no estilo Myst, e ele é um game que ensina o conceito surrealista. Ele mostra o que está por trás do conceito, mostra como foi criado o surrealismo e quais são as técnicas surrealistas. Então ele é uma viagem em primeira pessoa, uma viagem ao inconsciente. Ele começa no nível real, depois ele vai pro nível dos sonhos. Olha o Inception aí. Ele já tinha o Inception antes do Inception. Ele vai pro nível dos sonhos, o nível consciente. Processo Nolan. Processo Nolan, exatamente. Ele vai pro nível da consciência, no mundo dos sonhos consciente. Depois ele abre as travas psíquicas e vai pro nível inconsciente. E cada um desses níveis tem vários universos, vários momentos. E a pessoa vai aprender sobre o surrealismo da forma de um jogo. Ele vai aprender não só sobre a arte surrealista. Ele vai aprender sobre todas as técnicas surrealistas, sobre o conceito surrealista. Ele tem uma galeria gigantesca com vários trabalhos. Tem o filme O Cão da Luz, tá disponível no jogo em forma integral, porque o filme é domínio público, então ele está disponível integralmente num cinema virtual lá que você precisa responder um teste para passar. Então, assim, são várias mini atividades. Tem um simulador de automatismo psíquico, que a gente vai saber daqui a pouco também o que é automatismo psíquico. O jogo tem um simulador disso. Então, ele é bem interessante, ele é bem completo. A pessoa que jogar, ele vai entender muito sobre o surrealismo. Agora eu quero jogar, então você vai ter que arrumar o link aí pro pessoal, pô. Vamos arrumar o link. Se o link não tiver... Esse seu jogo, ele tem um paradoxo, cara. Pode falar. Porque como é que o jogo é pra Windows e você abre trava, meu amigo? Pelo contrário. O jogo pra Windows, ele sempre trava. Bom, é melhor que pra Mac, porque pra Mac é só travado, né? Trava, você não roda nem flash nele, por exemplo. Eita, mas assim, ainda bem que não roda flash. Esse jogo é pesado? Como é que é o gráfico dele? É, não, o gráfico dele é pré-renderizado, né? Ele é bem no estilo Myst. Vocês conhecem o Myst, aquele jogo que de quebra-cabeças, sim, Adventure, que você navegava por ambientes pré-renderizados. Então, assim, ele é bem datado. Hoje em dia, o gráfico dele é bem pobre, né? Mas o roteiro ainda é um bom roteiro. Tem personagens, você conversa com esses personagens em diálogos de ramificação. Então, cada personagem, você tem que descobrir a personalidade dele pra conseguir avançar. Tem inventário pra você pegar aí. Tem cheat code. Cheat code, tem vários cheat codes, tem easter eggs. Pega o Konami code, cima, cima, baixo, baixo, trás, frente, BA. Esse daí tem um quase parecido, mas... Tem música escondida, bastante música escondida. Tem um monte de coisa escondida pra pessoa navegar lá e encontrar e descobrir. Então, assim, é um jogo que o normal dele, você pode terminar o jogo, você vai ter visto, sei lá, se você terminar ele linearmente, só o que você precisa fazer pra jogar, você vai ter visto 20% do jogo. Então, assim, o resto você vê opcionalmente. Se você é muita sidequest, então. Exatamente, um monte de sidequest. Se você quiser se aprofundar em determinado assunto, você vai. E tem bastante diversão, assim, é um jogo bem divertido. Ele tá bem datado, talvez hoje em dia vocês achem ele horrível. E assim, ele é horrível mesmo, assim. Tem quase 15 anos. Você tá falando em termos de gráfico, né? Graficamente. É, ok. Agora, em termos de roteiro, ele é muito bacana ainda. Ele tá bem afinado, assim, o roteiro dele ainda... É, o gráfico não presta, mas o roteiro... O roteiro, exatamente. Você se garante. Me garanto. O gráfico, não comento muito sobre ele. Quando é que vai sair o upgrade dele, pô? Quem sabe em agosto. Agosto de Deus. Agosto do cão. Agosto do cão, pode ser também. Que é isso. Acho que tem mais a ver, inclusive, com o tema. Nossa. Léo? Diga, amore. Vossa Senhoria tem algum jogo surreal pra nós? Rapaz, na verdade, eu tenho um jogo e uma dúvida. Vocês querem o que primeiro? A dúvida. O jogo ou a dúvida? A dúvida, pronto. Já jogaram Minecraft? Não joguei, já vi. Também nunca joguei. Já vi vídeos. Esse jogo não é pode ser considerado surreal? Cara, Minecraft... Eu não consideraria nenhum jogo, na realidade. Porque ele é um sandbox, né? É uma viagem. É um sandbox, mas é um sandbox sem objetivo, né? É um Lego gigante, né? Vamos dizer assim. É, e assim... Mas só que tem os monstrinhos, né? Que aparecem de noite. É, tem os monstrinhos e o seu objetivo basicamente é viver, né? É ficar vivo, né? É, não tem objetivo. Você simplesmente tá lá, ou não, entendeu? Viver, né? Se você ficar jogando esse jogo, você deixa de viver. Inclusive, a vida real. É. Bom ponto, belo ponto. Não, é um modo autista total, pô. Mas nesse jogo, por exemplo, você pode dar vazão aos seus sonhos, fazer chover fogo, entendeu? Fazer chover porquinhos quadrados. É um jogo que te dá ferramentas e se você quiser ser surreal dentro desse jogo, você pode ser. Mas não seria um jogo surreal. Você traz a sua surrealidade pro jogo. É, talvez seja mais isso mesmo. Pronto. Então o jogo que eu vou falar também tá meio nessa verve aí, nessa ideia, que é o... Atenção para o inglês. Scribblenauts. Ou Scribblenauts, com dois Bs. Que é o jogo que você tem que ir... Vamos fazer um desarranjo aí desse título, né? Scribble seria o quê? Seria escrivão, alguma coisa... Scribble tem a ver com escrita, é isso? Os escrivão-nautas, né? Ah, tá, ok. É o escrivonato, pô. Escrivonato. Pronto. É um bom nome. Pronto. O cara que faz concurso pra técnico aqui no tribunal, pô. Ah, tá, ok. Pronto, então escrivonato. Escrivonato. Que já nasceu escrivão. É o escrivão, já pô. Escrivão. É o cara que já nasceu escrivão. Ele tem a vocação, pô, pra ser escrivão. Então, seria o filho do escrivão antes da mudança da Constituição, não é isso? É, positivo. É, essa foi muito obscura, hein, Júlio? Pra quem não entendeu, te vira, boy. É, se vira. Então, do que trata o Scribblenauts, né? O Scribblenauts é um jogo bem... O gráficozinho bem bestinha, bem estilizadozinho. Em que você tem que ir do ponto A ao ponto B e pegar uma estrela. Só que aí o método pelo qual você faz isso é inserindo elementos acidentais dentro do jogo para o seu bonequinho interagir com ele. Então, tipo, você digita lá, tem um tecladinho, você digita bumerangue, tum, aparece um bumerangue. Aí você bota o bumerangue no boneco, o boneco pode jogar o bumerangue. Você bota lá bicicleta, aparece a bicicleta, ele anda nela. Você bota Deus, aparece lá o velhinho, barbudinho. Você bota demônio, aparece lá o demônio. Só que assim, eu acho esse jogo bacana porque ele trabalha a ideia das palavras, né? De você ir pensando em formas inusitadas de se chegar à estrelinha lá, ao fim. Só que eu acho o jogo um pouco limitado porque eu botei várias palavras e não tinha, tipo... Eu botei lá, vibrador, não tinha. Não tinha. Eu botei prostituta tailandesa, não tinha. Entendeu? É um problema sério desse jogo. Eu acho que reclamar agora. Assim, mas tem quem goste, né? Pratada de feijão com arroz. Não tinha. Então assim, a gente vai ficando frustrado, né? O jogo é isso. Realmente, é frustrante. Você botou tudo que você gostava e nada aparecia, né, Léo? Não, tu não gostava, não. Conceitos inusitados. Porque tipo, você bota woman, aí aparece uma mulher. Aí você bota, bitching, um negócio assim, aí aparece uma mulher mais tipo vadia, uma mulher mais escrotinha. Ah, né? É? Ah, tipo, tá. Aí você, pô, qual é o próximo? Make out, né? Aí elas não make out, entendeu? Aí tem graça. Vale lembrar que é um jogo pra Nintendo, né? Não, mas tem pra celular. A família Nintendo não permite essas coisas. Ah, velho, família Nintendo tem aquele Capitão Custer, pô. Seja por isso. Como assim? Esse é do Atari. Custer Revenge. Desde a época do Atari que a Nintendo... Grande clássico. Sacanagem. Mas todo podcast que fala de jogo, que fala de sacanagem, tem que falar desse jogo, né? Ah, sim. É. Isso é clássico. Sim, é porque... Desculpa, cara, que eu tive que falar Capitão. Não, não, não. Que eu me lembrei. Não precisa pedir desculpa, não. É uma ideia fixa que o Léo tem, né? Assim. É, de quê? De sacanagem ou do Capitão Custer? Não, do Custer Revenge. Não, não, não. Eu nunca nem joguei isso aí, velho. Na minha época de Atari era só River Raid e Enduro, pô. Não precisava de mais nada, não. No Atari tinha o X-Men também. Outro clássico. Não, esse aí eu vi no Cracked. Mas o Custer Revenge é interessante porque você é um capitão e o seu objetivo é estuprar uma índia que tá presa num poste. Com sua piroca de 3 pixels. É. Isso era uma coisa normal pra criançada jogar numa tarde ensolarada. Antes de falar de música surrealista, uma pequena ressalva. O movimento surrealista não fincou muito o pé na música, né? Ele se restringiu mais às artes plásticas, ao cinema, um pouco na arte escrita, né? Na literatura. Mas, de qualquer forma, alguns artistas, alguns músicos chegaram a flertar, digamos assim, com ideia surrealista, né? Então, o Léo vai falar agora de uma banda que, inclusive, é uma banda bem atual. Fala aí, Léo, qual é a sua dica surrealista? Cara, eu acho que a gente tem que falar obrigatoriamente do K-Computer, cara, do Radiohead, porque o clipezão lá do Paranoid Android é altamente viajante e não tem nada a ver com a letra da música. A própria letra da música não tem nada a ver com nada. Então, assim, é simplesmente um fluxo altamente subjetivo de ideias. O clipe, ele é em desenho animado, mal animado, e os bonequinhos vão lá, eles saem, de repente estão conversando com a mulher, aí do nada eles pulam, puxam uma faca, tem uma briga, aí sobe um anjo, bota o clipe aí pro povo ver. Tem nada a ver com nada. Se vocês forem olhar a letra da música, a música não fala de nada. E eu acho que a dica é o bom e velho K-Computer, né? Uma pergunta. Você tá dizendo que é surrealista pela música ou pelo clipe? Os dois. Somatório. Mas assim, se você simplesmente ouvir, você vai notar essas características surrealistas? A letra da música realmente, ela... Porque assim, uma das maneiras de se produzir uma arte surrealista é, como o próprio manifesto surrealista, é aquela coisa que as ideias simplesmente vêm, né? Sim, você fala o que vier à cabeça. Exato, então as frases desconexas e tudo mais, e isso realmente a letra tem. É, pega as estrofes, ó. Por favor, você poderia parar o barulho, eu tô tentando descansar, de todas as vozes de galinhas não nascidas em minha cabeça. O que é isso? Posso ser paranoico, mas não Android. Entendeu? Tá, então perfeito. Nesse caso se enquadra perfeitamente. E o clipe ajuda pra caralho, porque ele também não tem nada a ver com a letra, pô. A própria história não tem nada a ver com nada. Então assim, veja aí que você vai entender o que eu tô dizendo. Dimitri, você vai falar de uma coisa bastante conhecida do público, né? Uma coisa muito conhecida, todo mundo conhece. É bom dizer pro pessoal que a ironia reina. Ironia paira no ar, em toda a sua plenitude. Vai, Dimitri. Bom, eu gosto de indicar coisa totalmente escondida no fundo do baú que ninguém escuta, que é uma coisa estranha, uma coisa que... Na verdade, eu gosto de escutar música assim, né? Eu não gosto de coisa muito... Você pode me chamar de hipster ou do diabo que for, mas assim, eu não gosto de coisa muito... Hipster! Todo mundo tá ouvindo e tal, eu não tenho muita paciência pra isso. Não é uma questão de ser do contra, não é nada, mas é simplesmente uma questão de paciência. Eu acho chato, eu não tenho paciência. Assim, eu começo a escutar, já tá chato, não me diz nada. Então assim, eu vou indicar uma coisa totalmente obscura, totalmente bizarra, grotesca até certo ponto. É uma cantora chamada Marli, brasileira. Eu não sei qual é o processo de criação dela, não sei se é ela sozinha, não sei se tem alguém por trás fazendo essas músicas junto com ela, mas, Júlio, coloca um trecho aí pra gente, coloca um trecho dela. Eu vou contar uma história, você vai se surpreender. Ó, ouvimos esse, agora vamos ouvir mais um, ó. Só pra não pegar, só pra não ser uma coisa só. Uma divina explosão, um risco de poeira, sou grão de constelação da rainha galáctica. Pra não perder o costume, vamos. E eu acho que é importante, mano. De tão bizarro, eu acho que vale a pena mais um. Vai lá. Só vem de dois. É isso, tem o que falar sobre isso, não tem mais muito o que discorrer. O negócio é totalmente desconexo, musicalmente não faz o menor sentido, a letra não faz o menor sentido. Agora, se vocês olharem o clipe dessas músicas, tá no YouTube, também vale a pena procurar por Marli. Simplesmente Marli, não tem sobrenome, não tem nada, é Marli. Mas se você buscar por Marli no Google, encontra fácil assim? Porque nomes únicos são difíceis, né? É, se você digitar no Google Marli música, já vai aparecer bastante coisa dela. Uma música conhecida dela chama Bertolina também. Você também vai digitando isso, você consegue achar. Na verdade, a história dela é... Ela foi trabalhar de empregada doméstica na casa de um rapaz, e eles começaram a ter essa dinâmica de trabalho e de piração, e começaram a criar essas músicas que nada mais são que automatismos psíquicos claros. São perfeitos automatismos psíquicos. Então, Marli é a cantora, é, como chama o companheiro aí? Não, não, na verdade ele não tem nome, é só a Marli. Ah, mesmo, é só a Marli, é só então. Ela que é divulgada. Assim. Só Marli, e o nome da música é Bertolina? Se você procurar por Bertolina, vai aparecer a Marli, você já começa a ver os outros trabalhos dela. Eu, como bom nordestino, me recuso a falar Bertolina, tem que ser Bertolina. Vamos passar a conhecer um pouco mais do surrealismo, né? Coisa que o Dimitri entende bem. Não, nem tanto. Eu não entendo bem. Eu sou É um estudioso. Eu sou, né? Eu amo o surrealismo. Admirador. Não necessariamente, eu sou um admirador, exatamente. Não necessariamente sou um expert. Entusiasta, né? Sou um entusiasta, exatamente. Isso. Então, a gente pode começar a falar de quem, Dimitri? O surrealismo veio do dadaísmo, não é isso? Na verdade, veio antes disso, tá? A gente pode citar o primeiro surrealista. Foi um pintor chamado Bosch, na época da Inquisição, e ele pintava quadros religiosos, só que ele deixava fluir totalmente a loucura dele, e ele usava o subtexto, entre aspas, de pintar algo religioso, pintar, por exemplo, a visão do inferno, e ele usava esse subtexto, que ele estava liberado, ele não ia para a fogueira, porque ele estava pintando o inferno, ou seja, ele estava representando algo que existia, certo? Entre aspas. E ele deixava fluir a loucura dele, o inconsciente dele nessas obras. Até vamos colocar no post alguns links que eu acho que precisam conhecer o Bosch, esse pintor espetacular, que foi o precursor. Na verdade, ele foi o primeiro surrealista da história. Mas ainda não existia o movimento não, surrealista. Não era um movimento, era uma coisa... Era o trabalho dele na época da Inquisição. Ele conseguiu pintar as loucuras dele fugindo do tema religioso, mas usando o tema religioso como escada para poder fazer os trabalhos dele sem ser mandado para a fogueira. É muito interessante a história do Bosch, acho que vale a pena conhecer. Isso na época da Inquisição. Na época da Inquisição. Da Igreja Católica, né? É. Mas aí a gente vai lá para frente. Vamos para frente. Depois do dadaísmo, que foi esse movimento que foi o estopim para o surrealismo, era um movimento de negação. Então, assim, era anti-arte. E depois disso, nasceu o surrealismo. André Breton escreveu esse manifesto surrealista que ensinava, além das técnicas, mostrava também um pouco do conceito. Acho que vale a pena, quem quiser se aprofundar mais no assunto, ler o manifesto surrealista. Está disponível na internet, de graça, dá para baixar, isso dá para... Vale a pena conhecer. Isso nos anos 20 e anos... Nos anos 20. 20 e 30, por aí. Exatamente. Foi entre as guerras. E assim, tá quase uma entrevista, né? Qual seria o pilar do surrealismo? O que é que você pode dizer assim que define isso aqui é surrealismo, isso aqui não é? Por quê? Qual seria a característica básica para uma coisa... para uma pintura ou um escrito ser considerado surrealista? Esse embrião do nascimento do surrealismo, eles definiram como o que é o surrealismo é o automatismo psíquico. Além do mundo dos sonhos, né, de você abstrair o mundo dos sonhos, de você levar isso para o consciente, é o automatismo psíquico, que é a forma de você deixar fluir a sua irracionalidade de maneira controlada e poder criar com isso. Mas tudo isso são teorias, né? Porque é a mesma coisa... Por exemplo, fazendo uma comparação bem grosseira, né? O socialismo científico e o socialismo que é aplicado na China hoje, por exemplo. São coisas totalmente distintas. Um é teoria, o outro é a prática. É a mesma coisa um artista que se propõe a fazer um quadro surrealista, você não tá na cabeça dele para saber se ele tá realmente totalmente livre ou se ele tá segurando a mão um pouco para ter uma curvinha mais... Tá entendendo? Sim, com certeza. Isso é uma boa análise, porque o que aconteceu? Os surrealistas do movimento romperam com o Dalí, falando que o Dalí não era mais surrealista. Por quê? eles acusaram ele de estar sendo maneirista, que é ele estar repetindo o trabalho que ele já sabia que fazia sucesso, e ele não estava mais usando as técnicas. Então, os primeiros quadros dele teriam sido verdadeiramente surrealistas, né? Sim. Segundo, segundo os companheiros. Os ex-companheiros. Mas ele... Como o Dalí teria percebido, isso aqui tá fazendo sucesso, eu tô vendendo bem, então eu vou manter isso, essa e aí técnica ele aqui, né? Exatamente. Que era que um dia talvez até tenha sido surrealista, mas hoje já não é mais. E sem contar que ele começou a usar da imagem dele, né? Então ele começou a virar um ídolo pop. Ele não era só um pintor. Ele começou a se tornar pseudo, véi. Exatamente. Mas eu não. Eu discordo disso, viu? Pra mim, eu não. Eu acho que o Dalí foi sempre um. Espetacular até o final. O pseudismo assim. Dele mesmo... ele ainda era true, velho. Exatamente. Boa análise. Tá, gênio. Não, agora eu tô me precisando. No pseudismo dele, Dalí era true. Ele ainda era true. Porque total. Aquele bigodinho não enganava ninguém, não. True com dois U. Perfeita definição. Grave, né? E assim, o movimento em si. Propriamente dito, acabou mais ou menos ali nos anos 50, né? Sim, mas não teve uma coisa oficial, né, de acabar o Mas movimento. Não quer dizer que não se façam mais trabalhos surrealistas hoje em dia, sim, né? Sim, surrealismo ainda continua. O que aconteceu hoje em dia, né? O surrealismo virou arte pop. Tanto é que isso fomentou até uma discussão aqui no podcast. O que é surrealismo, né? O que poderia ser enquadrado? Hoje em dia, a linha do que é surrealismo tá muito ampla. Então, qualquer coisa pode virar. Um comercial pode ser surrealista. Aquele comercial do Old Spice, por exemplo, é considerado surrealismo? Totalmente, totalmente. Existem centenas de comerciais. Acho que o comercial do Old Spice vale a pena até a gente colocar o link no post. Cara, o Andy Warhol... O cara lá da capa do Velvet Underground, Nico, ele é considerado surreal? Não. Não, por quê? Não. Porque aquilo é pop art e não é surreal. Aquilo não tem a capa do por exemplo, do desse disco. É uma banana, simplesmente. É. Não tem... Pô... É um ícone, ele estranho. Simplesmente reverteu um ícone, não. Nesse caso, não tem nada de surrealista. Por que não? Na minha opinião, é difícil avaliar se ele é surrealista ou não, porque é como eu venho frisando, você não sabe o que se passa na cabeça do cidadão quando ele tá ali fazendo... Sim, porque acho que o que importa mais não é o resultado final, assim, não importa o resultado final, não importa se é colorido, se é feio, se é bonito, o que importa é o método. Essa é que é a grande dificuldade de se analisar, se é surreal ou não. Tá, interessante, porque, boa análise. Porque a ideia básica do que eu percebi do surrealismo é essa. É criar uma coisa a partir de um sonho. Se você sonhar uma coisa bonitinha, se você sonhar com um céu azul, um céu de brigadeiro... Mas tem que ser necessariamente sonho? Não necessariamente um sonho na questão... Pronto. Não necessariamente um sonho quando se está dormindo. Mas um sonho no sentido de que tem que ser uma coisa que parta do seu inconsciente. Sim. Então se você, sei lá, se o seu inconsciente tá lhe mostrando um céu de brigadeiro, um céu azul com umas nuvenzinhas brancas, e você pintar isso vai ser surreal. Um coelhinho fofinho. Mas, então, mas a visualização... Sim. Então toda a visualização é surreal. Em tese, sim. Todo o processo de visualização... Por exemplo, eu tava viajando o seguinte, você falou de... Mais tem ou que menos. Ser aí inconsciente, mas por exemplo, em um processo, de novo eu vou falar dela, mas em uma paideia, uma maiútica, um processo de ping-pong mental... O Léo gosta de falar vão... difícil. Livre associação de ideias, pronto, era onde eu queria chegar. E uma livre associação de ideias, por exemplo, não pode ser considerado surreal... Mas ela não necessariamente é intuitiva, pô. É também, Sim, com certeza. E é assim que se faz uma poesia surreal. Essa é a base do automatismo psíquico, a livre associação de ideias. E é o... Eu falo uma palavra aqui... A letra do paranoide android. Por exemplo, eu falo uma palavra aqui, o Júlio imediatamente completa com outra palavra. E o Léo completa imediatamente com outra palavra. Isso cara. Vira... Isso é uma associação de ideias, mas está fluindo do seu inconsciente. Velho. Já que você falou nisso, eu e Léo, a gente fez uma viagem uma vez, tu lembra, Léo? Lembro. Cara, eu tinha um poema com a galera da minha rua chamado Wakes Jakarta. Pronto. Você já fez um poema surreal, Léo. Sensacional. É, pô, olha aí. A gente, cada um diz uma letra. É W, H, E, I, G, I, aí. Mas aí é que tá. Será que foi totalmente surreal? Porque o primeiro que falou a primeira letra, ele falou surrealmente. Mas o último lá, quando ele percebeu que E, se eu colocar um E aqui... Exatamente. Não, eu tenho, mas aí que, né? Tá. Mas aí é que, não, aí é que tá. Por isso que o automatismo psíquico era feito de uma outra forma. O automatismo psíquico em grupo. Na verdade, você não falava a palavra. Você escrevia... Eu vou jogar de novo a bola pro meu surrealidade, o meu jogo. Vamos explicar, não. Vamos fazer. Dimitri vai guiar a gente e a gente vai terminar o podcast hoje. Não vai ter poema. Carlinhos Brown é é surrealista, cara. Luva, farol, capacete, rua. Léo, você volta pra explicar. Já tô viajando já. Luva. Goiabada. Vamos fazer então. Vamos fazer. Escrevam o que vem à cabeça. Mamoeiro e pare. Cachorro destroçado. Cerveja hoje. Josué Mamona. Cabeça de luva. Dormir abajur. Escola Cleide. Liquidificador condensado. Brasil barulho. Nada com porra nenhuma, hein? Sanduíche natural. É. Distribuindo arrotos. Ah, tem que continuar ainda? Camelo. Quadrado. Suja. Lata. Gorda. Olha aí. Rapaz, o Paranoia de Android, a letra lá foi feita assim, Léo. O meu jogo surrealidade tem um gerador de frase assim. Teclado. Enluvado. Comeu. Farol. Morto. Eu passei surrealista, não ia dar certo, não. Eu começo a raciocinar, pô. Não, mas escreve o que é a palavra que vier. Eu tenho que ver se faz sentido, eu sou muito assim. Não, mas não tem sentido, você tá escrevendo uma palavra. Qual o sentido de uma palavra, meu amigo? Caralho, que profunda agora. Qual o sentido de uma palavra? É verdade, bicho. Como pode alguém sonhar o que é impossível saber? Pira. Sôfrega. Anoitece. A luva. Rotunda. Isso não. Tá, pô. Pira, sôfrega, anoitece, a luva rotunda. Luva rotunda parece nome de instrumento de tortura, né, velho? Essa foi a melhor, eu acho. Você agora vai pra luva rotunda. Oh, meu Deus, por favor, não, cara. Vamos fechar? Vamos fechar. Luva rotunda é um instrumento pra fish fucking, né, velho? Quer pizza, Léo? Sacanagem, né, velho? Aí é sacanagem. Chega, ele se calou, tu viu? Hã? Se calou ele, velho. Se calou raiva, totalmente, ficou com ódio. Mortal. Mortal, foi. Léo? Porra! Então, galera, esse foi o nosso podcast surrealmente sobre surrealismo. É surreal. E agora vamos dar uns recadinhos do coração. A música da minha vida. Dimitri, por favor, diga para o pessoal qual é o nosso Facebook. O Facebook do Surrealmente, você entra lá no Facebook, né, .com. E digita na barra de busca surrealmente, você vai encontrar nossa página. E tem bastante coisa lá, tá postando bastante coisa, novidade, quando é lançado um novo podcast. Santo babaquista. Enfim, acho que vale a pena. É, valendo salientar que nós somos noobs e não conseguimos programar aquele negócio direito pra ficar pro facebook.com/surrealmente, porque, infelizmente, nós somos noobs. Estamos... Mas um dia vai estar funcionando. Bora, vai ter fé. Acho. Tem a fé na força. O que mais? O que mais que a gente tem? Que, redes sociais. Não basta acessar. É acessar e dar o like. Porque a gente precisa desabilitar uns negócios lá. Só libera uns especiais secretos, assim, o Akuma, quando tem 30 likes. Então, eu tô esperando o Akuma do Facebook liberar aqui. Por favor, façam essa caridade, ok? Não precisa nem gostar da gente. Basta clicar lá. Aliás, eu acho que deve ser isso, né, velho? Se a gente tiver mais de tantos likes, ele libera a página pra gente. Olha aí. Amigo, então, se for isso, libera a nossa página pra gente. Vai. Por favor. Porque, assim, eu já tentei o Konami Code, entendeu? Cima, baixo, baixo, defender, e não dá certo. O código do Campeonato Brasileiro 96, do cachorrinho também não deu certo. Então, cara, tem que ter os likezinhos lá. Facebook é meio escroto nesse sentido. É, então, escutou o programa, gostou, dá o joinha lá no like na página do Facebook do Surrealmente. E o Twitter, Nosso Twitter, Léo. Qual é o nosso Twitter? Diz aí. É... arroba surrealmente. Né? Quem não conhece o Twitter, né? http://caida-pra-direita, twitter.com/surrealmente. Eu disse barra caída pra direita porque o usuário de Linux pode usar barra pra caída pra esquerda. Sabe? Ah, ok. Então aí. O usuário de Linux você não precisa dizer, ele já sabe, né? Ele já... já tá no nível acima, né? Isso? É, não. É... já nasceram sabendo, inclusive. É, verdade. Pode crer. Ei, sem confusão aqui, porra. É, vai lá, que assim, atualmente o nosso Twitter tá muito movimentado com zero posts, entendeu? Mas estamos trabalhando para melhor servi-los, para servi-los sempre, certo? É isso aí, cara. Um dia eu vou atualizar o Twitter realmente, um dia. Fora isso, também a gente tem o feed do iTunes, né, Júlio? Qual que é? Isso, isso. O feed do iTunes eu não sei qual é, mas em cada... desculpa. Por lá, iTunes. Eu não sei qual é, e assim, também tem o seguinte. Se eu disser você, meu ouvinte, você não vai anotar, que eu sei. Então faz o seguinte, você visita o surrealmente.com. Comentem, por favor. É sério. Fundamental o seu comentário, estamos implorando. Agora, de joelhos. Está roubando. Eu só tô pedindo um comentário. Só um comentáriozinho. Você... mas de preferência comente. Ou compra balinha. Mas comente, sério. Na página do podcast vai estar lá o feed, porque o Dimitri vai colocar, né, Dimitri? Tá lá, vai estar lá no post, com certeza. E assim, se você por acaso chegou a essa bagunça e até agora não conseguiu adivinhar o nosso endereço, www.surrealmente.com.br, pelo amor de Deus. E com L também, com... né? Surreal. surrealmente.com. Não é .com.br, não é .hpg.ig.com.br, é .com, certo? Isso, isso. Tem um detalhe aqui, a gente tá atrasando ultimamente, né? A gente prometeu de 15 em 15 dias um novo podcast, mas a gente acha que em breve isso vai estar resolvido, né? Mais tardar pra Copa do Mundo tudo vai estar perfeito. Vai, vamos Copa botar... Copa do Mundo do Brasil, isso seja, talvez seja perfeito. Vamos botar a culpa no Red Dead Redemption. Que eu comprei e agora é muito bom, muito bom. Não, vamos botar a culpa no meu namoro, certo? Também, também. Que está me esvaziando. Vamos botar a culpa no Eric também, no filhão aqui. Todos têm culpa no cartório. Então é isso, galera, um abraço. Até a próxima. Valeu. Até a próxima. Muito obrigado. Vai se fuder. Muito obrigado. Vai se fuder. Muito obrigado.